fazer. Não se preocupe, não. Ouça o que eu vou dizer. Dobra o teu joelho e ora, porque vem a solução. O Senhor resolve tudo no poder da oração. Ora que melhora, ora que melhora. Jesus te dá vitória. Eu disse, ora que melhora. Ora que melhora, ora que melhora. Jesus te dá vitória. Eu disse, ora que melhora, ora que melhora, ora que melhora. Jesus te dá vitória. Eu disse, ora que melhora. Se você está enfermo, Jesus pode te curar. Ele tem todo o poder, basta nele confiar. Através da oração abençoado, é no nome de Jesus que os enfermos são curados.